Message. Conhece? Ele está com entrega na pista, livrando a vez. Diga. Autoridade Leste Romeu Bravo, reporte de Santos, terrorista de Delta Lima. Romeu Bravo, estado de Palestra, não recebo mesmo. Agora o que é isso que dá essa língua? Eu posso te dizer também. 待ちかけました。 Zero eight, the rule went on the man. Azul 9188, autorizado direto para a Ferrovia 363. Direto Alfa Romeo 363, eu sou 9188. Você teria alguma moto? Estamos em coordenação, a Júlia Nato no 9 aguarda. Aguarda nós, Júlia Nato. A Júlia Nato no 9 autorizado por essa moto, né? Ótimo, graças ao Júlia Nato no 9. Obrigado, papai. caminho para o atrador do meu pai. Após o dois do meu pai, o vai se perder na prova de moda, subindo para o nível de voo 4-0. Papalão, Charlie Bravo Alfa, após dois do meu pai, o vai ser aqui para si. Recife, frequência 125 decimal 45, ao término 126 decimal 85. Agora, por favor, se controle o sistema de altitude, deixa para 3.000 sair da vista na 012. Eu vou fazer o trabalho. encerrado, meio dois, meio dois, bomba de Salvador, para o controle Aracaju, sequenciando 20 do sinal 3. Cruzeiro Pistola Zero. Para 2309, contato com a aeronave do Júlio fazendo o teste do papo. 3283, está no centro Recife, frequência era 26.0, alcance 128.8. Informação, satélite